Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. A paz do Senhor, amados. Olhem aí, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Com todas as coisas que estão acontecendo, amados, e tudo que nós precisamos saber no fundo de nossas almas é que nós temos um Salvador que consumou a obra vicária de salvação. Ele já consumou a obra, está consumada, é por isso que o sangue de Jesus tem poder. É por isso que todo aquele que nele crê está salvo. É a segurança do cristão. Quando nós colocamos isso no fundo de nossas almas, nós podemos até passar pelos terrores, pelas coisas do mundo, mas quando a verdade está lá no fundo de nossas almas, nós temos não somente um regozijo, e esse pregador que vos fala muitas vezes parece animadinho, né? Não, não sou diferente de vocês. Não, é que agora eu estou falando para vocês, estou pregando, estou levando a boa nova, a salvação. E o Espírito me toma e eu sinto essa alegria. Então, nós estamos passando juntos por tudo isso. E a verdade fundamental é Cristo Jesus, que veio da eternidade, algo tão grande. Ele não veio botar o pezão, pisar na gente, nós somos grãozinhos. Tudo o que ele quis é que nós disséssemos sim. E para todo aquele que crê, todo aquele que disse sim para o Filho de Deus, tem a vida eterna. Simples assim, a partir do momento que crê, tem a vida eterna. O nome desta pregação é Está Consumado. E o texto principal está em João 19, versículos 28 ao 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, ergueram a esponja até os lábios de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ali, então, no madeiro, conforme a palavra nos coloca, todas as coisas estavam terminadas. Toda a obra vicária, toda a salvação foi selada com duas palavras, está consumado. O Senhor Jesus dizendo que fez tudo para a nossa salvação e ainda como uma afronta final, embeberam de vinagre uma esponja e ergueram até os lábios do nosso Salvador. Naquele momento, ele, então, diz, está consumado. Tudo que o mundo fez, todas as afrontas, toda essa bagunça, tudo que nós vemos, está fechado, está consumado, a obra de salvação. Todo aquele que crê, por isso, irmãos, é importante, irmãs, a confusão é grande, a tristeza é grande, cada um tem uma vida, cada um tem seus problemas, uns mais, uns menos, mas a palavra diz que todo aquele que crê tem a vida eterna e já recebe o Espírito Santo e já vê o mundo de uma forma diferente. Começa agora a ver a verdade cada vez mais nua e crua. Mas por pior que seja a verdade deste mundo, nós temos a verdade de Cristo. Nós temos a salvação no Filho de Deus, salvação consumada. O Senhor Jesus, o Verbo, que veio de eternidade em eternidade, fez tudo e ali no madeiro ele declarou, está consumado. É a salvação para todos, em todos os tempos. Todo aquele que aceitar o Filho de Deus tem a vida eterna. Por isso a salvação não pode ser perdida, porque ela depende única e exclusivamente do sacrifício vicário do Senhor Jesus, a obra que o Senhor Jesus fez. não depende de nós, não depende de nossas capacidades, do que podemos ou não podemos fazer. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito bom saber que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele não vem como patrão, como um boss, né? Como um chefão que quer saber quem é melhor, quem é pior. Não, não. Ele olhou toda a humanidade. Se nós que somos tão pequenos, olharmos os vários tipos de pessoas, a confusão que está nesse mundo, cristãos, não cristãos, de todas as fés, e aí a gente se pergunta: não, é impossível. Não há salvação para este, não há salvação para aquele. E a palavra dizendo: cada um julgue a si mesmo, porque o Senhor Jesus, ele veio salvar. Ele sabe e ele olha na alma de uma forma que nós não podemos olhar. O que nós entendemos é o que a palavra diz, que todo aquele que nele crê não vai perecer, tem a vida eterna. E aí, se nós olharmos o fulaninho, a fulaninha, é tão simples. Muitas vezes a gente ama uma pessoa simples, né? Cantando errado e tudo. E muitas vezes a gente odeia o outro. Às vezes a gente acha porque a pessoa é simples e a gente ama. Ou porque a pessoa é simples, a gente odeia. Ah, aquela pessoa lá não sabe nada. Então nós observamos que não é pelo saber muito ou pelo saber pouco, mas é implicação da alma, movida ou pelo espírito do maligno, neste caso é implicação, ou pelo Espírito Santo. Aí é amor. É quando a alma ela é movida ou por um espírito ou pelo outro espírito. Por isso, todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Tiago 2, versículo 19: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Epa, e agora, irmãos? É por isso que a palavra de salvação é palavra espiritual. O Senhor, ele fala até por parábolas. É comunicação pelo Espírito Santo. A alma, ela aceita pelo seu livre-arbítrio, mas nós sabemos que todas as almas estão em contato com o Criador. A palavra diz que todos sabem da existência do Criador. Então, como é que fica a palavra dizendo que todo aquele que crê tem a vida eterna? Mas a mesma palavra diz que até os demônios creem e estremecem. Quer dizer que eles têm a vida eterna? Não, é isso que nós vamos ver. São pequenas diferenças que nos dão até um alento na alma de saber que nós não perdemos a salvação, por pior que nós sejamos. Não é uma questão de ser melhor, não é uma questão de ser pior. É uma questão de ser justificado, de crer no nome do nosso Salvador, o Filho de Deus. Porque para alguns já passou o tempo de salvação. No caso dos demônios, não tem mais salvação. Então, para nós, a janela está aberta, nós cremos, estamos salvos. E todo aquele que crê tem a vida eterna. Então, vejam que as mesmas palavras têm significados diferentes. Porque quando nós lemos que os demônios creem e estremecem, como é que fica isso? É porque aqueles que creem no Senhor Jesus, eles têm que seguir o Senhor Jesus. É a palavra completa. Não é o ingresso na gaveta. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, bota fé no Senhor Jesus, então faz o que o Senhor Jesus pede. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então tem que crer e ter fé. Só crer, só dizer da boca para fora, não adianta. A diferença é que os demônios creem no Senhor, ou seja, eles sabem da existência do Senhor, mas não dão crédito, porque não tem fé no Senhor, não tem ligação. A fé é ter uma ligação e por isso não fazem o que o Senhor pede, porque não tem esperança no Senhor. já estão condenados. Os filhos de Deus creem no Senhor também, também sabem da existência do Senhor, mas, diferentemente, eles dão crédito, eles acreditam, eles botam fé, eles têm uma ligação com o Senhor e por isso fazem o que o Senhor pede, porque têm esperança no Senhor, porque não estão condenados, mas salvos. Então, nós observamos que as palavras saber, crer e fé são empregadas muitas vezes de forma equivocada. Saber é ter a percepção de algo ou alguém, é saber que alguma pessoa existe. No entanto, você pode saber que ela existe, mas sem conhecer esta pessoa. E nós sabemos, conforme João 17,3, que é o conhecimento de Deus que traz a salvação. Você só pode ter conhecimento de algo ou alguém quando entra em contato com algo ou alguém. Você pode dizer, ouvi falar, eu sei, eu creio que isso existe, mas não tenho conhecimento. Então, aqueles que têm um contato, um relacionamento pessoal com o Senhor, eles têm o conhecimento de Deus. E por isso, creem e colocam fé. Fazem o que este Deus pede e por isso têm a salvação. Vocês observaram que todo aquele que crê tem a vida eterna porque o Senhor Deus, ele é santo, santo, santo. Isto significa que ele é separado do pecado. Nós estamos aqui no mundo do pecado, mas qual é a nossa ligação com o Criador? É o Senhor Jesus. Ele desceu e ligou a gente com o Criador. Então, quando nós através do Senhor Jesus nos relacionamos com o Pai, nós temos vindo do Pai esta santidade que vai nos santificando, nós temos esta ligação, esse contato, este relacionamento. Nós sabemos que o Senhor Deus, ele observa aqueles que são humildes e é galardoador, e ele dá comprovação de que esta é a palavra da verdade, através do Espírito Santo, através de anjos e através do próprio Filho que esteve entre nós. E o Senhor Jesus voltará. Mas o nosso Deus, ele não tem parte com o mal. O mal não está em contato com o Senhor. Pois o Senhor é, conforme eu coloquei, santo, santo, santo. Ele é separado do mal. Por isso que todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos separados. Todos nós estávamos destinados à condenação, ao lago de fogo. Quando então vem o Filho de Deus e faz essa ligação, nos une com o Pai. Então, amados, nós vamos lembrando os conceitos da palavra e lembrando versículos e refletindo sobre a maravilhosa obra do nosso Senhor. Por quê? Porque nós não somos nada. O eterno, que vem de eternidade em eternidade, ele não pode exigir nada de nós, nada que não possamos fazer. Antes, ele mesmo preparou tudo para nós, a ponto de se tornar nosso Pai. A obra salvadora está consumada. O Senhor Jesus fez tudo, tudo o que tinha que fazer para a nossa salvação. Nós, os salvos, nós fazemos as obras que recebemos, as obras que foram preparadas para cada um de nós. Nós sabemos que temos um comissionamento diferente dos apóstolos, porque não temos os poderes que eles tinham, mas temos na continuidade, pela graça, a oportunidade de participarmos da obra de salvação. A salvação vem do nosso Salvador. Ele nos move, ele preparou as obras, nós só temos que andar nas obras que estão à nossa frente, naquilo que nós podemos fazer. Os salvos creem e têm fé. Por quê? Crer e ter fé é necessário. Porque ao crer, nós sabemos que o Senhor Deus existe. Até os demônios sabem isso. Nós conhecemos o seu plano de salvação. Os demônios não estão interessados, porque eles não têm mais salvação. Como nós temos salvação, então nós temos fé no seu plano de salvação. Nós nos conectamos neste plano e então nós somos colocados dentro do plano, agindo no plano de salvação, fazendo a vontade do Pai. Isto é ter fé, é viver de fé em fé, é viver em Cristo Jesus. Então é importante nós entendermos pontos simples da nossa fé. Todo o mérito da salvação é do Senhor Jesus. Está consumada a obra de salvação. Ninguém pode fazer nada para a salvação, nem mesmo de si próprio. Somente através do nome do Senhor Jesus nós temos a salvação. Por isso que não depende de obras. Agora, a fé sim depende de obras. Porque a palavra diz que a fé é ligação daquele que crê com o seu Senhor. Tiago 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aquela noção, né? Aquele que crê está salvo, não precisa fazer obras. Não precisa fazer mais nada, né? É um ingresso na gaveta. Não. É justamente porque eu creio que eu tenho uma fazenda, que eu ganhei tudo aquilo, que eu tenho tratores lá fora. Então eu vou dirigir aquilo ali, eu vou administrar, eu vou fazer prosperar, eu vou trabalhar, eu vou fazer obras. Agora, se eu vou conseguir fazer muito ou pouco, eu não sei. Eu vou fazer as obras que eu posso fazer, aquilo que eu ganhei. E a palavra diz que nós fazemos obras entrando um no trabalho do outro, é continuação, e somente o Verbo, somente o Cristo sabe o que cabe para cada um, são obras preparadas para nós. Então, se nós cremos, assim como alguém que recebeu uma fazenda, nós trabalhamos na obra. Mas a nossa salvação não vem das obras. Porém, nós temos que fazer as obras porque, se nós cremos no Senhor Jesus, então nós aceitamos as obras que Ele nos deu para fazermos. Simples assim. Por isso que a fé sem obras é morta. Dizer que crê no Senhor Jesus e não faz nada é porque não crê. Nós que já não jogamos mais, né? Nós que nos contentamos com o que temos, mas semelhantemente àquele que, ganhou na loteria, né? Mas ele ganhou na loteria porque ele fez alguma obra. O outro vai dizer, não, não fez nada. Não, ele fez aquilo que ele podia fazer. O mínimo. Ele pegou e preencheu o cartão da loteria. Foi uma obra. Foi uma ação. Tinha algo preparado. Tinha um requisito para que ele ganhasse na loteria. E nós ganhamos muito mais do que uma loteria. Se nós imaginarmos uma loteria norte-americana, quando eu estive lá, na época eu não era cristão, eu joguei e não fiquei nem com bilhete, esqueci. É um prêmio imenso, é um valor imenso, imenso, imenso. Mas mesmo isto é nada se comparado ao que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos o que o Senhor nos pede, nós só temos que perguntar uma coisa, eu posso fazer isso? Então faz, criatura. Anda nas obras que o Senhor Deus te deu. Simples assim. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um ateu, um jovem ateu, né? Eu fiquei cheio de compaixão. Não fui tomado de tristeza, mas fui tomado de compaixão por ele. Que ele não enxerga, não vê. Mas um daqueles que falam meias verdades, sim, mas não enxergam a verdade que é Cristo. Então ele ficava dizendo, que cristãos são esses? Que ficam orando, louvando, bem alimentados, vestidos, em igrejas limpas, com microfone. Enquanto isso, veja estas pessoas aqui. Ele mostrava, na África, muitas e muitas pessoas, crianças morrendo de fome. Então eu não quero julgar nem ele, nem os cristãos, mas há uma meia-verdade aí, né? Que cristãos são esses? Porque no meio de milhões de cristãos, nós sabemos, muitos não se preocupam. Se preocupam mais com batom, com uma roupa, com um carro novo. Não é o que a palavra nos ensina. É, a palavra nos ensina que nós temos que dedicar tudo para o Senhor Jesus. Então aquele que tem um salário fixo, quando sobra algum, ele tem que pensar em alguém. Ah, não, está distante lá na África. Normalmente as pessoas não pensam nisso, né? Mas é apenas uma reflexão, porque eu não quero julgar, né? Tem irmãos aí que sim, se preocupam com os pequenos lá da África e de seus bairros, de suas cidades. Mas é o que a palavra diz. A fé sem obras é morta. Só que as obras, elas são as obras preparadas para cada um. Se tu não pode, realmente não pode ajudar, nem com 10 reais, nem com nada, então tudo bem. Então, amados, é muito importante ter esse panorama dos pontos simples da nossa fé. Quem crê no Senhor Jesus, se conecta no Senhor Jesus e, então, tem uma ligação profunda com o Senhor Jesus, tem fé. A fé é quando a pessoa se liga, se conecta. E como que a gente se conecta no Salvador? Fazendo a vontade. A nossa conexão é tão grande que o Senhor diz que aí nós passamos a ser amigos, irmãos e até mãe para Ele. Todo aquele que faz a vontade dEle tem esta conexão profunda. Então, a conexão, quando vamos dizer que quem tem dinheiro pode ajudar, ou quando tem duas capas, tem coisa sobrando dentro de casa, quando a pessoa entrega um bem, um dinheiro, alguma ajuda, um trabalho comunitário, ela está indo lá, ela está se conectando com as pessoas que precisam. Ela está tendo fé no plano de salvação. Porque não é o ingresso na gaveta, eba, tô salvo, o mundo que se exploda, aí tu morre, sobe de elevador no ar-condicionado e apresenta o ingresso. Não é assim. Mas a nossa alegria, depois que nós realmente cremos no Senhor, realmente temos fé, realmente estamos observando, fazendo um julgamento próprio, vendo o que podemos fazer, cada um participando do corpo de Cristo, buscando ver como membro o que deve fazer na obra. Então, todo o mérito da salvação é do Senhor Jesus. Tudo foi preparado para nós. A fé depende das obras, mas a salvação depende somente do Senhor Jesus. Por isso que até os demônios creem, mas a fé deles é sem obras. Porque eles não se conectam ao Senhor. Eles recebem as obras infrutíferas do maligno. Ou seja, que obras infrutíferas são essas? São obras que não permanecem. Já a fé com obras é a fé no Senhor Jesus. Por quê? Porque a pessoa crê no Senhor Jesus e passa a fazer o que o Senhor Jesus quer. É uma comunicação do Senhor Jesus com os salvos. Isto é ser ramo do Senhor Jesus, é receber a seiva do Senhor Jesus, a ordem de vida, de salvação, as instruções que dizem, olha, faz isso e será salvo. Simples assim, são as obras preparadas. O Senhor Deus enviou o Filho dele e pronto, aquele que crê no Filho entra em contato com o Filho. Bota fé, escuta, segue o Filho, se comunica, se relaciona. Já passa a ser um com o Filho. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso é óbvio. O Senhor enviou o próprio Filho com tamanha obra de salvação para dar vida eterna, e uma alma vem e não quer se conectar, não quer se relacionar com a vida. Essa alma ela passa a ser o contrário de tudo que se possa dizer ser uma vida. Ou seja, ela vai direto para as trevas, é condenação, é lago de fogo. O ladrão foi salvo na cruz, Lucas 23:42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pronto. Nesse momento, ele creu. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Mas por que ele não fez obras? Ele tinha que caminhar nas obras. Aí é que está o ponto. A quantidade de obras, quem determina é o Senhor. Então nós olhamos à nossa frente com muita atenção todos os dias, oramos, pedimos para o Senhor e se existem obras, nós fazemos. Se for como um ladrão na cruz, misericórdia. Parece bom, né, irmãos? Parece bom, mas é um exemplo maior de que a salvação não é por obras. Ele nem mesmo foi batizado. Efésios 2, versículos 8 ao 10, diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom, não é obra. É dom, é o poder do Criador. O poder de transformar o poder de converter, de tirar uma alma de um conceito, de um paradigma, de uma vivência e colocar noutra vivência perfeita. Por isso que o cristão convertido, ele erra, ele peca, tudo, mas ele está salvo porque ele crê no Senhor Jesus, ele foi convertido, ele está dando o seu melhor, mas ele ainda está num corpo de pecado, num mundo de pecado, numa vida limitada. Então ele é constantemente perdoado. Ele é salvo não por ele, mas pelo dom de Deus. No versículo 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O Senhor Deus preparou as obras para cada um, para que nós andássemos nelas. Elas estão à nossa frente. Todo aquele que crê, todo aquele que arrepia e diz, é o Senhor, é o Salvador, e realmente aceitou o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, este recebe o Espírito Santo, que dá discernimento e mostra as obras pela frente. De forma que a palavra diz que o Senhor Deus preparou estas obras para que nós andássemos nelas. Não é conquista. Foi o Senhor que conquistou a salvação para nós. Foi Ele quem determinou as obras, porque antes mesmo de determinar as obras, Ele te fez. Ele sabe as tuas capacidades, o teu tempo, Ele sabe as tuas condições, a tua situação de vida. Isso é maravilhoso. Então a fé sem obras é morta, é uma fé que não existe. É, mas o ladrão não teve obra nenhuma, mas ele não pôde fazer. Então, a fé sem obras é morta por quê? Primeiro, o entendimento, as obras são do Senhor Jesus. Depois, então, como é que tem que ter obras se a fé sem obras é morta? Porque quem realmente crê no Senhor Jesus vai andar nas obras que o Senhor Jesus preparou. Se não tem obra nenhuma, é só morrer em Cristo, glorificando, buscando a palavra. Simples assim. Porém, amados, não esqueçam que a Bíblia, ela muitas vezes menciona a importância das boas obras. E se não tem obras, é o exemplo do ladrão que foi salvo. Mas a Bíblia diz que as obras são importantes, é claro. O Senhor Jesus nos colocou para levar a palavra, para ajudar os enfermos, para ajudar os necessitados, os pobres, todo tipo de ajuda que a gente puder dar. Nós sabemos que a nossa fé não existe se não houverem as obras. Agora, quantidade de obras, ore todos os dias, peça para o Senhor, para que tu saibas o que tu deves fazer na tua vida em Cristo Jesus. O batismo nas águas não traz salvação. Salvação não vem nem do batismo, o ladrão não foi batizado. Porque a palavra diz, todo aquele que crê e for batizado. Então, tá, a pessoa creu e ela vai fazer o batismo. Mas e se alguém matar a criatura antes, ela vai perder a salvação? Não. Então, a ceia do Senhor é a mesma coisa. Nós, como crentes no Senhor Jesus, nós que temos a fé no Senhor Jesus, nós temos a alegria de participar da ceia do Senhor. Aí o cristão está caminhando, vai na ceia do Senhor, leva um tiro, vai perder a salvação? Não vai perder. A salvação vem somente do Senhor Jesus, somente do Filho unigênito de Deus. Até mesmo a palavra diz que quando nós andamos nas obras preparadas pelo Senhor, isso significa que nós estamos cooperando no Evangelho. Filipenses 1, versículo 6 diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Filho é um com o Pai, o nosso Deus. O nosso Deus, Ele fez tudo por nós e Ele começou a boa obra, Ele termina. Só que nós não podemos dizer, olha, eu creio, estou salvo, ingresso na gaveta. Não é um desdém. Isso é fazer parte da grande família. Desde já nós somos filhos de Deus. Quando nós observamos a personalidade do nosso Salvador, nós vemos que o Senhor Deus é o Eterno. Ele vem de eternidade em eternidade. Ele não poderia vir para nós e exigir algo de nós. Se ele fizesse isso, ele iria negar a si mesmo, claro. Se ele é o eterno, se ele é o provedor, e ele é, se ele é o todo-poderoso, e ele é, se a essência do Senhor é amor, e a essência do Senhor Deus é amor. Glórias a Deus. Por quê? Porque o eterno, de eternidade em eternidade, ele vem cada vez mais trazendo a essência dele, que é perfeita desde o início. É como se eu dissesse, veio se aperfeiçoando. E a perfeição maior só pode ser o amor. Por que só pode ser o amor? Porque o Senhor Deus vem vivendo de eternidade em eternidade. Então, dentro dele está o amor. Então, o amor é a forma mais perfeita. Mas é mais do que isso, porque não tem mais perfeito nem menos perfeito, nunca teve princípio, é o eterno. Então, ele é o amor, ele é o todo-poderoso, ele preparou tudo para nós. Quando a palavra fala de exigências, não são exigências, são imperativos. É um caminho novo, é uma vida nova, é uma transformação. Está tudo preparado, tudo fez. Aquele que levanta e acha que tem algum mérito, alguma força, ah, por que isso? Porque eu sou rico, porque eu fiz ginástica, porque não sei o que, não. Tudo foi concedido, tudo foi preparado desde a eternidade. O Senhor fez tudo, tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. E então o Senhor, por amor, por misericórdia, pela sua perfeição, nos mostra o caminho de salvação. Nos mostra que a exigência de fato é simplesmente deixar de fazer as más obras, para que o Espírito possa te usar para as boas obras. Então, vou passando por cima aqui de textos que vocês já conhecem, só para lembrar de quem é o nosso Salvador. A fonte de Jacó, João 4, versículos 25 e 26. Está lá a mulher dizendo que eu sei que o Messias vem. E de repente o Senhor Jesus diz assim: Eu sou, eu que falo contigo. É assim. Quando nós menos esperamos, aparece o Criador em espírito, através de um missionário, através de anjo, através de qualquer forma que o Criador providenciar, ele vem a ti e te resgata. A mulher samaritana estava lá na vida dela e o Senhor Jesus, eu sou. O Eterno veio de encontro a uma alma que sem ele não seria nada. A mulher adúltera, a mesma coisa. Nós olhamos às vezes uma mulher adúltera e achamos que é nada, não é nada, não é a maior lição que a gente pode ver, porque nós não somos diferentes. João 8, versículos 10 e 11, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Isso, amados irmãos, é a confusão da existência do homem sem Deus, tudo apertado, pavor, as coisas que estão acontecendo, todo mundo te condenando, a tua vida terminando e o mundo te provando por A mais B que tu não presta, que tu foi uma mulher adúltera, um homem adúltero. E vem o Criador de eternidade, eternidade. Para dizer que, olha, eu determinei assim, está consumado, eu não vim te condenar. Nem eu te condeno. O Senhor Jesus, que é um com o Pai, nem ele nos condena. Isso é maravilhoso, irmãos. Os discípulos no caminho de Emaús, lembrando de novo essas passagens, né? Lucas 24, versículos 25 ao 27. Aí o Senhor Jesus dizendo: Nécios, tardos de coração, depois de ressuscitado, nosso Salvador vem. Ainda dar conselhos, direcionar, explicar, mastigar. Ainda vem andando lado a lado com a gente. É salvação selada pelo Espírito Santo em todo aquele que crê. É obra consumada. Marta e Maria, né? Ah, que ensinamento vou aprender de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? Lucas 10, versículos 41 e 42. O pecado vai dizer: o que eu posso aprender de duas mulheres numa casinha fedida, nesse filme antigo? E nós não somos diferentes delas. Nós que cremos, ora estamos como Marta, querendo fazer tudo, e temos que lembrar que ora estamos como Maria, sem poder fazer nada, mas adorando o nosso Salvador. E a casinha fedida, pregador? É igual. Olha, se tiver um milionário aí com 200 empregados, ele está numa casinha fedida e não sabe. Mas Marta e Maria sabiam. Por isso, uma trabalhava para o Salvador e a outra se entregava em adoração. Elas sabiam que aquele momento, aquela casinha fedida, aquilo que elas tinham, por melhor que fosse, é nada se comparado com a vida eterna. Por isso que o Senhor diz que muitos de nós estamos afadigados com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, significa que todo aquele que se entregar em adoração, o Espírito Santo vai falar alto, vai ensinar. É comunicação de alma com o Espírito Santo. E aí então vai ser movido pelo Espírito Santo. Vai nascer da água do Espírito. Vai fazer o que o Senhor Deus pede. Porque não é ingresso na gaveta. Maria estava ali adorando, mas Marta não era insignificante. Maria estava aprendendo, o momento de aprender, de adorar, e depois, então, no seu dia a dia, Maria, com a sua fé no Senhor Jesus, segue também trabalhando como Marta. Marcos 3,35 nos mostra que o Eterno preparou tudo, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Misericórdia, nós não podemos ser iguais ao Senhor Deus, jamais. O Senhor Deus não tem mãe, não, jamais. Não tem irmão ou irmã. Ué, mas como? Está aqui a palavra. Qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. O que que é isso? O Senhor Deus dizendo que Ele preparou tudo para nós, que se nós fizermos a vontade dEle, nós seremos totalmente aceitos por Ele. É vida eterna e abundante. O caso de Zaqueu. Ele disse: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ué, veio a salvação por quê? Zaqueu tinha dinheiro. Ele disse que paga aqueles que ele defraudou, e paga quadruplicado. Ué, é muito fácil também um milionário fazer isso, porque ele tem dinheiro, né? Então ele vem e diz para o Senhor Jesus: olha, se eu, por acaso, se eu roubei, se eu me enganei em alguma coisa, se eu prejudiquei alguém, eu pago o dobro, o triplo, o quádruplo. Isso é fácil, qualquer um faz. Mas não é qualquer um, não. A situação ali é de Zaqueu, que antes mesmo de ter um encontro na sua casa, ele teve um encontro numa árvore, no sicômoro, mostrou interesse, mostrou fé, foi atrás do Senhor Jesus. Então, ele, que é o Verbo de toda a criação, preparou tudo isso, já tinha previamente colocado na vida de Zaqueu a riqueza para que Zaqueu chegasse no momento e pudesse fazer essas declarações. Porque o Senhor já conhecia Zaqueu. Então estava lá Zaqueu já no sicômoro, pendurado lá, e o Senhor Jesus dizendo: desce, desce depressa. E aí, quando o Senhor Jesus vai na casa de Zaqueu, acontece essa situação em que ele declara: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu mostrou que não tem o um ingresso na gaveta, que ele está caminhando nas obras que ele recebeu do Senhor. O Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, porque ele foi o sacrifício único e suficiente para a nossa salvação. Uma leitura mais calma de Hebreus 10 vai trazer sempre muitas reflexões. Aqui eu vou apenas fazer alguns comentários e já podemos sentir de cara a profundidade do texto. Eu vou pulando o texto que vocês conhecem, estudem com mais calma Hebreus 10 inteiro. Nos versículos de 1 ao 4, nós lemos que haviam sacrifícios de animais, mas a cada vez que um animal era sacrificado, havia a comemoração dos pecados. O que isso significa? Havia a lembrança de que o povo pecou novamente. Isto significa que o sangue dos touros e dos bodes não pode tirar os pecados, porque eles teriam que ser oferecidos continuamente e a essência daqueles que pecavam continuava a mesma, não havia conversão, não era transformada. Se houvesse essa transformação, eles não teriam mais consciência do pecado. Então, bastaria apenas um sacrifício e eles seriam purificados uma vez por todas. Mas como o sacrifício de touros e dos bodes não tira os pecados, então um sacrifício só não foi suficiente. No versículo 9 diz: Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Olha aí, irmãos, nós somos mais do que perdoados, nós somos santificados. É perdão porque os nossos pecados foram cancelados, mas a nossa natureza, ela é transformada, é conversão. A nossa natureza, ela agora recebe a santidade do Criador através do Filho, que é o sacrifício suficiente e agradável. No versículo 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Olha aí, irmãos, não há mais sacrifício expiatório, está consumado. O que o Senhor Jesus fez está consumado. Ele agora está sentado à destra de Deus. Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Consumado. Tudo no passado, aperfeiçoou. É garantido, aquele que crê tem a vida eterna. Considere-se aperfeiçoado no tempo de Deus. Aperfeiçoou de uma vez por todas, para sempre, os que estão sendo santificados, nós. Então, o sacrifício único, suficiente e agradável é a nossa salvação. Por quê? Porque o único que pode fazer este sacrifício é o Filho de Deus. Então, de uma forma mais clara, limpa e direta, o único sacrifício aceito foi o suficiente e agradável. Mas, como somente o Filho de Deus pode fazer isso, a nossa salvação vem do Filho de Deus, do Verbo. E como Ele é um com o Pai, a nossa salvação vem do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Nós estamos em Hebreus 10, agora, versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Nós já fomos perdoados, nós já fomos remidos, porque cremos no Senhor Jesus, seguimos o Senhor Jesus, caminhamos nas obras do Senhor Jesus. Então, nós já fomos remidos. Em todos os tempos, nós já fomos justificados, porque o sangue do Cordeiro de Deus tem poder sobre nós. Por isso que não há mais oblação pelo pecado. Não tem mais sacerdotes fazendo sacrifícios. E quanto à nossa salvação, está consumado. Versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Significa o quê? Ousadia, coragem. Poucas pessoas olham este versículo, que é um tesouro eterno, eterno. O versículo 19 de Hebreus 10 está dizendo que nós temos que ter ousadia e coragem. Mas para quê? Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Irmãos, toda vez que nós oramos para o Pai, e o fazemos finalizando a nossa oração em nome do Senhor Jesus, nós estamos falando diretamente com o Criador. Nós estamos entrando no santuário, nós estamos entrando no santuário através do sangue de Jesus. Isso diz a palavra aqui no versículo 19 e toda a palavra explicando isto. Então vamos seguindo para entender tão grande salvação. Nós que hoje podemos muito mais do que aqueles sacerdotes, nós podemos entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eles entravam no santuário e hoje nós entramos pelo sangue de Jesus como filhos, face a face com o Criador. Poucas pessoas percebem o que é a oração e vão ali no santuário, na face do Criador, só para pedir e não para dialogar, para conversar, para orar, para falar com o Senhor Deus. O versículo 20, ele explica um pouco melhor. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque nos leva a este caminho para o Criador. O Criador é a fonte de toda a vida. Ele é o Criador. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Colocou em nós este caminho. Nos levou através do quê? Do véu. Isto é, pela sua carne. Por que através do véu? Porque antigamente, lembrando, é importante lembrar várias vezes, os sacerdotes tinham que passar pelo véu e entrar no Santo dos Santos. Se alguém sem autorização lá entrasse, morria. E hoje, o Senhor Jesus, ele nos consagrou para fazer isso. Pelo sacrifício vicário do Filho de Deus, todo aquele que crê no Filho de Deus tem a garantia da salvação a ponto de estar selado pelo próprio Deus. O Espírito Santo de Deus está nele. E por isso, por ter o Espírito Santo de Cristo, pois Cristo, o Filho, é um com o Pai, por isso está justificado, está limpo, é considerado santo. E por isso pode entrar no santuário e falar diretamente com o Senhor Deus. Por isso o versículo diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Se ele não tivesse rasgado a sua carne, se ele não tivesse sofrido no madeiro, o véu também não teria sido rasgado. Nós ainda estaríamos separados do Criador e somente aquele sacerdote poderia entrar uma vez por ano para a remissão de nossos pecados. O versículo 21 vai confirmando. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Porque nós temos sobre a casa de Deus um grande sacerdote que é o Filho de Deus. Por isso não precisamos mais dos sacerdotes homens para adentrar o véu que separava o lugar santo dos santos no tabernáculo do resto do mundo. Agora nós temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus, lá em cima. E todas as vezes que nós oramos, nós estamos espiritualmente face a face com o Criador, visitando o Santo dos Santos. Ah, amados, nós estamos consagrados, diz a palavra. Nós estamos como filhos, pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19 diz que nós entramos no santuário. Nós estamos face a face com o Criador, orando para o Criador. E o sangue de Jesus nos permitiu isso. E o sacrifício vicário do Cordeiro de Deus nos permitiu isso. Não há nenhum outro intercessor. Não há nenhum outro tipo de sacrifício ou obra, ou coisa, ou pessoa, ou força, nada que nos separe do próprio Criador. Porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Em oração é no nome dele. E como ele é um com o Pai, nós estamos face a face com o Criador. Versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ai, ai, ai, meus irmãos, meus irmãs, aqui o Espírito Santo, ele não me deixa sem saída, mas ele me encurrala para a minha própria salvação e para a vossa salvação. Lá atrás, se um sacerdote entrasse no Santo dos Santos de uma forma incorreta, ele morria. Se não fosse o sacerdote escolhido, ele morria. E aqui nós temos que também seguir exatamente a vontade do Senhor. Mas a diferença, amados, é que nós estamos como filhos. Nós estamos pela graça, pelo sangue de Jesus. Nós estamos mais do que perdoados, nós estamos perdoados no passado, no presente e no futuro. Ou seja, antes mesmo de pedir perdão, nós estamos perdoados, porque estamos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso, o versículo 22 é maravilhoso para nós. Ele diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Ora, se nós temos fé, não é a fé morta sem obras. Nós caminhamos nas obras. Nós temos relacionamento com nosso Deus. Então, nós temos já agora a certeza de fé que diz aqui no versículo 22. Nós temos o verdadeiro coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que significa isso? Que somos perfeitos? Não, ainda não. Estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Pedro queria lavar o corpo inteiro e o Senhor Jesus dizendo: não, já está limpo. O entendimento é espiritual, é de servir uns aos outros, por isso existem as obras, para que o corpo de Cristo e a futura família, ela viva uns em função dos outros. Isso é amor. E os versículos 23 e 24 confirmam novamente: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tudo isso é uma coisa só: é reter, é manter, é segurar a nossa fé em Cristo, pois Ele é a nossa esperança. Ele é fiel e nos prometeu. O que que Ele nos prometeu? Viver em perfeição uns com os outros. E a perfeição é o amor. Então, consideremos-nos desde já uns aos outros. Mostremos que somos de Cristo, que temos amor, nos estimulemos ao amor e às boas obras. Nos interessemos uns pelos outros. Isso é o corpo lavado com água limpa. A água limpa é a palavra pura do Senhor Deus, limpa, sem adulterações. É o propósito do Criador que diz: olha, vocês vão fazer parte de uma família perfeita, onde tem tudo, onde não falta nada. A palavra diz que nós não podemos nem imaginar o quão perfeita é esta vida. Só de sabermos que teremos corpos imortais, incorruptíveis, não há morte, o corpo passa a ser imortal. A imortalidade que pertence somente ao Senhor Deus, Ele colocou sobre nós. Em João 17, o Filho diz que toda a glória que Ele recebeu do Pai, Ele colocou sobre nós. Então, esta perfeição que nós recebemos inclui o amor uns pelos outros. Ora, se já temos tudo, então temos que nos entregar por amor uns aos outros. E nisto nós estamos sendo santificados, ao caminhar nas obras que o Senhor preparou, quando nós entendemos que estamos selados pelo Espírito Santo, quando nós entendemos que o Senhor nos colocou como filhos, quando nós entendemos que agora nós temos que ter ousadia e coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É obra tão grande consumada no madeiro que nos diz que agora, pelo sangue de Jesus, todo aquele que crê naquilo que o Senhor Jesus fez por nós pode entrar na presença do Criador face a face. Então, quando nós caminhamos nas obras previamente preparadas, não estamos perdendo nada. Quem tem duas capas, que dê uma. Aquele que crê no Senhor Jesus, vive de fé em fé, sabe que a vida eterna não é aqui. Sabe que a vida eterna, ela é feita de uma família onde uns se preocupam com os outros. Então, desde já, tem que caminhar nessas obras, tem que demonstrar o amor que recebeu. Por isso que a fé sem obras é morta. Porque se a pessoa recebeu amor e não dá amor, prova que ela não recebeu a Jesus Cristo, não recebeu o amor de Deus. A fé sem obras é morta, mas as obras são do Senhor Jesus. Ele nos entrega para cada uma a quantidade certa de obras. Basta caminhar nestas obras. E aí então nós vamos caminhando pelos textos e confirmando tudo isto. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Olha aí, irmãos. Não é que nós sejamos santos, estamos sendo santificados. Mais do que isso, o Justo nos justificou. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha aí novamente a justificação na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui, alguns interpretam incorretamente, dizendo que o Senhor Jesus pecou. Não, não pecou. Quando a palavra diz que, primeiro, não conheceu o pecado, então não mente, né? A palavra não mente. Ele não conheceu o pecado. Até hoje, jamais pecou. Em seguida, diz, o fez pecado por nós. Ah, então conheceu o pecado. Não, o Senhor Jesus não pecou, não conheceu o pecado. O que significa isso é que o Senhor Jesus, ele semelhantemente, a nossa semelhança, ele veio para conversar conosco. Ele entrou num corpo carnal, um corpo limitado, ele deixou a sua glória. Ele teve que viver como um homem pecador, se alimentando, andando nessa terra, a nossa semelhança. Mas a verdade é o contrário. Nós que estamos sendo feitos à sua semelhança. Esse é o resgate. Um Deus maravilhoso que não ficou lá em cima de braços cruzados. Ele veio pessoalmente. Quem olhava dizia que era comilão, beberrão e se assentava com os pecadores. Não, ele se fez pecado por nós. Ele se fez passar como pecador. Então, ele se fez o menor de todos quando ele é o maior de todos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todo aquele que crê está justificado perante o Senhor Deus. Fomos mais do que perdoados, porque é impossível pedir perdão para todos os pecados. Por mais que uma pessoa se ache pura, a palavra diz que não é. A nossa natureza é pecaminosa, mesmo porque a ciência mostra e quem sonha sabe disso. E quem acha que não peca mais, o cérebro, ele tem a memória dos pecados. O pecado do passado está registrado dentro de nós. O cérebro, a ciência prova, e quem observa vê que isso é verdade, ele combina as memórias e cria novas memórias. Ou seja, a partir das memórias antigas, o cérebro, quando nós dormimos ou quando nós não estamos pensando naquele pecado, ele recombina aquilo milhões de vezes. Ou seja, dentro de nós tem a imagem dos nossos pecados multiplicados, combinados, recombinados e também misturados com tudo que vimos no mundo, tudo que entrou em nossa alma. Todos os pecados dos outros estão registrados em nossa memória. Então, nós fomos mais do que perdoados, nós fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, que hoje habita em nós, é o Espírito Santo. Mateus 27, versículos 51 ao 54, relata o que aconteceu quando o Senhor Jesus estava no madeiro e expirou, ou seja, quando o Senhor morreu por nós. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Tudo isso seguiu-se à voz final do Senhor Jesus, que disse: está consumado. Tudo isto para selar o final de sua obra vicária aqui na terra, mostrando que não temos mais sacerdotes, mas somente o Senhor Jesus como nosso sumo e eterno sacerdote, pois ele agora nos liga diretamente ao Criador. Quando o Senhor Jesus expirou na cruz, ele disse: está consumado, morreu por nós. Então o Senhor Deus rasgou o véu do templo em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isso nos faz saber que quando o Verbo de Deus declara alguma coisa, esta coisa acontece. Quando o Verbo de Deus declara está consumado, tudo naquele momento aponta para o que ele disse, tudo se manifesta. E dali em diante, o sangue do Senhor Jesus tem poder, porque é obra consumada. Quando dizemos então que o sangue do Senhor Jesus tem poder, é porque tem poder. Não é porque teve ou terá, é porque tem desde já e para todo sempre. Porque mesmo o Senhor Jesus sempre teve poder, mas agora ele derramou o seu sangue por nós e a partir de agora o seu sangue tem poder para a nossa salvação. Então, amados, no meio de tanta confusão, até muitos irmãos fazendo confusão na fé, né? Quem está salvo, quem não está salvo, nós não sabemos, nós não julgamos. Mas eles estão causando turbulências na humanidade, estão até mesmo acelerando a vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque até os erros dos ímpios e mesmo os erros de nós cristãos, o Senhor usa para o seu propósito. Está consumado. Quando o Senhor diz que está consumado, está consumado. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é como uma pessoa que está se afogando no mar de confusão, não sabe para onde ir. Então ela crê, ela estende a mão e o Senhor Jesus ergue aquela pessoa, como Pedro andando sobre o mar. Ergue para a salvação. Isso é movimento espiritual. Todo aquele que crê tem a vida eterna a partir dali. Se ele caminhar nesta certeza, nesta fé, ele vai sentir desde já na alma a presença do Criador dizendo: está consumado. Vejam que tem pessoas que nunca receberam uma Bíblia Sagrada. Épocas em que milhões de pessoas não puderam ler a Bíblia porque foram perseguidas até a morte. Pessoas que se dizem cristãs, mas usam este nome para serem lobos em pele de ovelhas. Pessoas que, em vez de olhar para o Salvador, olham para as outras pessoas e então aprendem com os lobos. Toda a ciência humana, que aparentemente tem respostas para tudo, aparentemente prova que o Senhor Deus não existe, ou, se existe, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Aparentemente, porque nós que já recebemos algo do Criador, sabemos que ele existe e que a Bíblia Sagrada é a sua palavra. Então, amados, está consumado. É o absoluto que enviou o seu próprio Filho para nos salvar. O Verbo que sustenta todas as partículas de cada átomo. Imaginar isso é impossível para nós. O poder do Senhor Deus é absoluto, tanto é que ele vem falando conosco numa linguagem espiritual, até mesmo através de parábolas. E quem não tem fé, quem não se conecta, quem não se relaciona com o Criador, não recebe a palavra de salvação. Antes vai ver, no meio desse mundo de confusão, vai ver um caminhão de informações e nenhuma salvação. Então nós sabemos que muitas vezes nós aumentamos o nosso próprio sofrimento porque ainda vivemos carnalmente, seja através dos nossos pecados, seja através da falta de adoração ao Criador, a falta de olhar para as coisas de cima, mais precisamente olhar para o nosso Senhor. Isto é adoração. Espiritualmente não tem confusão nenhuma, porque a alma que se comunica com o Criador, ela recebe do Criador. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz: Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Ora, lá no céu estão o Pai, a Palavra, que é o Filho, o Verbo, e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O que que ficou para nós agora? O Espírito Santo, quem ficou para nós, presente, habitando em nossas almas. Ele faz o quê? Ele testifica aqui na terra, está conosco aqui na terra, dentro de nós. A água e o sangue. Por quê? O Senhor Jesus foi e voltará para nos levar para o Pai. Então nós temos o Espírito Santo testificando da palavra, temos a água e o sangue. A água e sangue é o que aconteceu no madeiro, saiu água e sangue. É o sacrifício vicário que testifica. Todo aquele que lê, que crê, que busca um pouquinho, passa a ter fé, porque o Espírito Santo testifica que a água e o sangue são um sacrifício vicário. Aconteceu, é divino. Então, estes três são unânimes, ou seja, estão num só propósito, falam a mesma coisa. Então, nesse mar de confusão, não tem confusão nenhuma. É só permanecer em Cristo até onde tu puderes, porque não é mérito nosso. E quando a gente acha que perdeu tudo, se entrega até onde tu conseguires. Está tudo nas mãos do nosso Salvador. Porque a primeira carta de Pedro 2, 24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele já levou, é passado, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O que que significa isso? É passado, está consumado, ele já levou os nossos pecados. Porque ele passou por tudo aquilo, ele cumpriu a vontade do Pai, ele é o sacrifício suficiente e agradável, nosso eterno e sumo sacerdote. Porque nós cremos nele, andamos nas obras dele. Então, nós sabemos que estamos mortos para os pecados. Não tem mais pecado em nós. Nós pedimos perdão por humildade, mas sabemos que já estamos mortos para os pecados. Já fomos justificados porque estamos em Cristo. Atenção, estamos em Cristo. Não é da boca para fora, estamos buscando. Ainda que a gente peque, nós temos perdão. Então, nós estamos apenas vivendo para a justiça, porque por suas feridas, pelo seu sacrifício, tudo isso já passou, nós já fomos curados. Entendimento espiritual. É considerado passado, é certeza. Nós já temos um corpo glorificado. Nós já estamos selados para vivermos eternamente na glória. Nós já fomos curados. Nós vivemos aqui ainda para a justiça. Por isso nós fomos justificados. Porque apesar de tudo, nós estamos buscando a vontade do Senhor, que ainda por justiça quer salvar outros. São vários textos maravilhosos. Hebreus 6, versículos 18 ao 20, diz: Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, cada um que busque ler e reler, estudar bastante, mas aqui vamos tirar alguns pontos bem simples. Tenhamos a firme consolação. É consolação para nós, é alegria saber que, olha, vai terminar tudo isso. Nós já fomos curados. O sacrifício suficiente já foi feito. Isso é consolação. Estamos salvos. A palavra diz que nós pomos o nosso refúgio. Onde é que a gente foge? Onde é que a gente se refugia? Na palavra. Na esperança proposta. Isso é reter, é pensar sempre nisso. Então a nossa alma se alegra. É segurar essa esperança. Essa esperança nós temos como âncora da alma. É essa esperança, essa nossa fé, que ancora a nossa alma, liga a nossa alma, firme, diretamente no Criador. O Filho veio para nos unir com o Pai e com Ele mesmo, porque Ele e o Pai são um. Então, a nossa esperança no Filho nos une com o Pai, assim como uma âncora está ligada a um navio. Então, vocês imaginem sempre um navio lá em cima, a corda descendo e a âncora lá embaixo. Nós estávamos lá embaixo, o navio passando e a gente afogando nesse mar de confusão. O navio é o Senhor Deus que veio, enviou o Filho, que desceu, é a corda, amarrada na âncora, e nós estamos nessa âncora. Nós estamos presos nessa corda, no navio lá em cima. Por isso que a palavra diz em Hebreus 6, versículo 19, que esta esperança é como uma âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Além do véu que ninguém podia passar, senão um sacerdote humano, todo ano. Agora, todos nós penetramos além do véu. Nós estamos no Santo dos Santos, orando na presença do Criador. Versículo 20, onde Jesus, como precursor, ou seja, ele foi o primeiro que fez isso e o único, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. É o maior sacerdote e é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus, ao declarar está consumado, ele terminou a obra de salvação. Ele fez tudo o que o Pai pediu, como nosso intercessor, para sempre. Ele é nosso sumo sacerdote. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele sendo um com o Pai, é por isso que nós estamos também dentro do Santo dos Santos. Por isso a obra é imensa, por isso Hebreus 10, versículo 19, diz que nós temos que ter intrepidez, ousadia, coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, para entender que Ele fez tudo por nós a ponto de nos colocar no Santo dos Santos, como sacerdotes, todos nós, perante o Criador. Ou seja, nós, à imagem de Cristo, somos feitos filhos também. Estamos na mesma posição do Senhor Jesus. Lembrando que em João 17, Ele disse na oração que toda a glória que Ele recebeu do Pai, Ele colocou sobre nós. Hebreus 8, versículos 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Por isso que quando o Senhor foi pendurado no madeiro, disse está consumado, é porque está consumado mesmo. As coisas daqui de baixo terminaram. Até o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Hebreus 9, versículos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Vocês vejam, irmãos, que a palavra vai se confirmando, versículo após versículo, que no Antigo Testamento o sangue dos animais não perdoava os pecados. Eles estavam apenas sendo perdoados porque faziam a vontade do Senhor. Tanto é que todos os anos eles tinham que sacrificar mais animais. E quando então veio o Cordeiro de Deus, diz aqui em Hebreus 9, 12, que ele efetuou uma eterna redenção. Uma única vez o seu sacrifício foi suficiente. Nós estamos já remidos pelo sangue de Jesus. Hebreus 9, versículos 24 ao 26. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem ainda para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isto é ser justificado, irmãos, é crer no Senhor Jesus. Nessa confusão toda, o eterno que vem de eternidade em eternidade, ele veio habitar entre nós. Ele, no corpo do Filho, esteve presente e ele abriu o caminho de salvação. Está consumado. Sua obra redentora agora é simples e direta. Todo aquele que crê tem a vida eterna e já está indo pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Já está com Cristo atravessando o véu. Por que que Cristo atravessou o véu se sempre esteve com o Pai? Porque ele, por algum momento na eternidade, ele deixou a glória dele para mostrar esse caminho para nós. Tanto é que todo aquele que crê no Senhor Jesus e está no Santo dos Santos espiritualmente, em espírito, na oração, está face a face com o Criador. Quando nós saímos da oração, nós temos que entender que nós estamos saindo da presença do Pai já como filhos, voltando para mais um dia neste mundo como uma missão, como um trabalho na obra, simplesmente assim. Mas as nossas almas pecadoras olham mais para o mundo, mais para baixo do que para cima e para o Criador. É simples assim. E todas as vezes que nós vamos orar, nós entramos perante a face do Senhor Deus, porque Cristo atravessou o véu por nós dessa vez. Ele abriu esse caminho. Ele é a âncora de nossas almas. Nós estamos ligados diretamente com o Pai, sem a separação de nenhum véu. Entre nós e o Pai há somente o Filho, porque Ele é o nosso sacerdote. Ele é a nossa âncora. Ele e o Pai são um. Ele é o próprio Deus. Então não há ninguém entre nós e o próprio Criador. Por isso que a palavra diz em Hebreus 10, 19, que nós temos que ter ousadia e coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso é forte, irmãos. Em todo o terror, em toda a confusão, o trabalho, as dificuldades que nós enfrentamos, nós temos que entender que o Senhor Jesus consumou a obra vicária, que nós mesmos, sem perceber, estamos perante o Criador, porque nós oramos e terminamos em um nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é um com o Pai. E o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, habita em nós, já nos fez santos perante a justificação daquele que é santo, santo, santo. Por isso que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e muitas vezes entristecemos o Espírito Santo com os nossos erros. Perante o Senhor Deus, todo aquele que crê tem a vida eterna e os seus pecados já estão perdoados. Isto é justificação. Por isso que João 19, 30 diz: E quando Jesus tomou o vinagre, afronta final, irmãos, deram vinagre para ele. Então ele disse: Está consumado. É como se alguém dissesse: Agora chega. E isso aqui é a gota final, está consumado. Ele aceitou tudo por nós. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. toda a honra, toda a glória é do Senhor Jesus. Nós fomos perdoados, sim. Contudo, nós temos que reconhecer que é mais do que perdão. É justificação pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, que foi o sacrifício suficiente e agradável para nos limpar de todas as nossas iniquidades. Alguns pecaram mais, outros menos, mas a palavra diz que todos tinham o mesmo destino. E por Cristo Jesus nós temos a vida eterna e abundante. Então não importa o pavor, por isso que a gente tem que olhar para a palavra. O Verbo de Deus veio realizar a sua obra e já realizou. E todo aquele que nele crê imediatamente está perdoado. E a partir dali é constantemente justificado, porque já é mais um filho, já é mais uma filha de Deus. Já caminha com o Senhor lado a lado e tem o Filho Unigênito como advogado para perdoar sempre todos os pecados. Isso é justificação, é simples. Nós ainda somos imperfeitos, é somente porque cremos no Filho, Ele é perfeito, somente por isso somos justificados. E nós entendemos que está consumado justamente por sabermos quem é o Senhor. O Senhor Jesus, Ele expiou os nossos pecados lá na cruz porque Ele é o Verbo. Segundo o próprio João Batista nos testifica, Ele é o próprio Deus encarnado. O Verbo desceu, iniciou a sua obra vicária. Simplesmente, Ele é o Eterno que, por amor de nós, se confinou, se fechou em tão pequena glória para depois voltar para a sua origem. João 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha aí, irmãos. Então, antes que houvesse mundo, o Verbo, o Filho de Deus, sempre teve a glória com o Pai, pois Ele é a glória do unigênito do Pai. E este, que é a glória do unigênito do Pai, que é um com o Pai, o próprio Deus, nós sabemos, porque nós lembramos de João 1, versículo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este, por amor de nós, se confinou em tão pequena glória. Isso é que é se fazer pecado, se fazer pequeno, limitado. Por amor de nós. Hebreus 1, versículos 1 ao 3, nos faz lembrar que o Senhor está à destra do Pai. Por isso já está glorificado novamente, não está mais no madeiro e nem mesmo está espiando por nós, mas aguardando. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amados, isso aqui é de arrepiar. Tem que ler várias vezes, tem que decorar Hebreus 1, versículos 1, 2 e 3. É o resumo que mostra o Senhor Deus vindo, entrando na carne, fazendo a obra dele e nos levando com ele para a eternidade. Hebreus 1, versículos 1, 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, olha, o Senhor Deus se manifestou, falou aos pais pelos profetas e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, que é herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, quer dizer, é o próprio Deus, a expressa imagem da sua pessoa, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Senhor Deus não mandou outra pessoa, Ele mandou o próprio Filho, que é um com Ele. É o Deus encarnado que veio, o Deus que sustenta tudo, havendo feito por si mesmo, olha aí, é Ele mesmo, a purificação dos nossos pecados. Ele mesmo veio para trazer a gente. É como se o Senhor Deus dissesse assim: olha, o nosso Pai, né? Olha, crianças, vocês se meteram aí nesse beco, nessa imundice. É como se fosse o pai de um milionário, né? Que encontrasse um filho num beco imundo e agora ele purifica aquele filho. Olha, entra aí na limusine. Na mesma hora já está tomando um banho, está limpo. Mas nós sabemos o plano de salvação. Tudo isso é através da obra redentora do Cordeiro de Deus. Nesse momento, as nossas almas já estão limpas pela água, purificadas pelo sangue do Cordeiro, porque nós bebemos dessa água, nós recebemos a palavra, nós recebemos o Filho, que é a palavra, o Verbo de Deus, nós recebemos Ele mesmo. Então, Hebreus 1, versículos 1 ao 3, mostra que o Senhor Deus veio da eternidade e termina dizendo: assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele que sempre foi um com o Pai, desceu para realizar a vontade do Pai. Estava em carne aqui, mas sempre esteve em espírito, eternamente com o Pai, unido, conectado com o Pai. E assim como Ele é, nós seremos também. Essa é a obra vicária, porque Ele é o primogênito dentre muitos. Como Ele vem de eternidade em eternidade com o Pai, a partir de agora Ele quer que nós sigamos de eternidade em eternidade com o Pai. Toda a glória que Ele recebeu do Pai colocou sobre nós. Isso é muito grande, irmãos. Que a nossa existência aqui é só a pontinha da corda, é só o início da eternidade para nós. O que que nos mostra Hebreus 1, versículos de 1 ao 3 que eu li? Nos mostra tudo isso. O Senhor Deus, o grande oleiro, colocou a mão no pó, fez Adão e Eva, sabia o que ia acontecer depois, enviou os patriarcas da fé, enviou juízes, reis, profetas, enviou os apóstolos, enviou o seu próprio filho unigênito, enviou e continua enviando o corpo de Cristo. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. O Filho unigênito voltará para buscar os seus. E esta é a palavra do Senhor. Só que, para nossa própria consolação, muitos de nós precisam olhar mais para o Senhor, adorar. É simples. Quando o Senhor disse está consumado, é porque Ele mesmo realizou a obra de salvação. Para entender de uma forma mais simples, olha a tua situação, olha a tua vida e olha o que tu tem pensado. Olha para o relógio e vê assim, o tempo está passando, mas não olha o tempo como um carrasco, como quem diz, eu não tenho mais tempo. Ah, o que eu vou fazer? O que será? Seja lá qual for o teu problema, olha para o tempo como sendo uma ordem do Senhor Deus. Ele disse, está consumado. Olha para o Cristo. Glorifica o Pai, glorifica o Filho, adora o Pai, adora o Filho. Pensa no Pai, pensa no que o Filho fez por nós, para estarmos com o Pai eternamente. Em Cristo nós já temos a vida eterna. Então, agora, para nós que cremos, o Senhor nos guia através do Espírito Santo, nós estamos sendo guiados. Nós andamos nas obras que Ele mesmo preparou para nós. São obras que não adianta dizer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou fazer tudo se o Senhor Deus permitir. É a vontade do Senhor. Nós temos que ter paciência até o dia da nossa redenção. É o que lemos em Hebreus 10, versículos 36 ao 39. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha aí, irmãos. Agora a gente tem que ter só paciência. Todos nós que cremos, temos fé. A fé É o firme fundamento das coisas que a gente aguarda, que a gente não vê o paraíso, mas a gente tem fé, porque nós estamos sintonizados, conectados, ligados no Filho de Deus. E ele veio lá de cima, ele veio do paraíso, da glória. Nós temos fé nele, estamos ligados já no paraíso, na glória. E porque temos fé, caminhamos nas obras. Então, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. As coisas que estão acontecendo são pavor para aqueles que não estão adorando a palavra. Porque é a palavra de salvação, é verdade. Nós somos mais ricos do que o mais rico de todos na face da terra. E ele mesmo, se abandonar suas riquezas e aceitar o Senhor Jesus, ele poderá ser rico conosco, de igual forma. Mas aquele que não está caminhando nas obras, não está fazendo a vontade de Deus, não pode alcançar a promessa. Então, quando o tempo passa, ele se apavora. Quando a palavra diz que há de vir, virá e não tardará, esta pessoa se apavora. Isso é um alerta, irmãos. Mas o justo viverá da fé. Olha aí. O que é a fé? Fé sem obras é a fé morta. Então tem que ser a fé viva, tem que ser a fé com obras. Tem que depositar a tua confiança no Senhor. Tem que fazer a vontade do Senhor para alcançar a promessa. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha aí. A alma é a pessoa, a alma do Senhor não tem prazer naquele que recua. Porque aquele que não tem fé, não faz obras, não vai para frente. E não é uma evolução assim aos olhos do homem, não. É a alma clamando, pedindo ao Senhor, e o que ela puder fazer, ela faz. A alma que tem interesse, não é a alma que diz, estou salvo, ingresso na gaveta, só manda florzinha no WhatsApp e não cita um versículo. Aquele que está caminhando nas obras quer falar de Cristo todos os dias e chega de vez em quando levar até uma reprimenda daqueles que não querem saber. Versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, versículos 36 ao 39. Palavra de consolação. Então, amados, o Espírito Santo nos firmando, nos colocando na fé mais simples, explicando de várias formas que a salvação não é por obras, as obras foram preparadas pelo próprio Criador, sob medida para cada um de nós. As obras do homem não têm valor nenhum para a salvação. São as obras da evolução, né? Da fé na reencarnação, que não existe, a fé em ídolos que são mortos, e a fé no mérito próprio. Que mérito uma pessoa pode ter na face da terra se o tempo está contado? Somente o Cordeiro de Deus pôde satisfazer todos os requisitos para que os nossos pecados fossem perdoados. Somente o Filho unigênito de Deus é um com o Senhor Deus. Somente Ele é perfeito. Somente nele podemos nos aperfeiçoar. Só poderemos ser santos quando este corpo carnal perecer. Estaremos com Ele, que é santo, santo, santo, ou seja, totalmente separado do pecado. E justamente porque não estamos totalmente separados do pecado, é ainda uma bagunça. E nessa bagunça a gente acaba errando, pecando, somos imperfeitos ainda. Ainda vemos as coisas como que através de um espelho, tudo parece um enigma. Mas a palavra diz para nós termos plena confiança naquele que nos justificou. Então eu vou comentar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 ao 53, vou pulando, mas só para nós entendermos que através de nosso próprio mérito é impossível, não tem como receber a salvação, porque nós estamos na bagunça, no pecado, e o Senhor Deus é santo, santo, santo. E o que a gente faz não é nada, não adianta, simplesmente. O fato de nós termos fé naquele que é perfeito Então nós temos uma ligação com o Pai, por isso que o Filho, sendo um com o Pai, é perfeito, se tornou a âncora das nossas almas. Então, por mais que a gente esteja nessa bagunça, no meio do pecado, errando ainda um pouco, mas a nossa fé está nele de forma que a gente não quer errar. Então, isso se tornou um pingo de santidade. E não vem de nós, vem do Cristo. Porque se nós tivéssemos a fé completa no Senhor Jesus, ele mesmo diz, a gente daria ordem para o monte, aquele monte sairia dali e se jogaria no mar. Poderia dizer para uma árvore, morre, e aquela árvore morreria ou não daria mais frutos. Coisas assim. Então, tudo que nós precisamos é de uma sementezinha da fé verdadeira no Filho de Deus. É o que diz 1ª carta aos Coríntios 15, versículos 35 ao 53. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Olha aí, ó, né? Se a gente pensar nisso aqui, é maravilhoso. Realmente é impossível. Quem está morto nos pecados, a palavra diz, nós estávamos mortos. É impossível sair de uma dimensão tão inferior e subir. Não tem escada, não tem. É outra dimensão. Aqui é a dimensão do pecado, e lá em cima o Senhor Deus é santo, santo, santo, separado, imaculado. Por amor de nós, ele enviou o próprio Filho que veio lá de cima para nos tirar daqui. Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então nós estamos semeando a nossa fé, o que a gente faz não é perfeito. Isso não vai ser vivificado se primeiro não morrer. Então, nós que temos a vida eterna, temos que morrer primeiro. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Olha aí. Então, uma semente vai gerar um corpo. O Senhor Deus, ele decide. Se aquela semente é boa, ele vai dar um corpo glorificado depois para nós. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves, e há corpos celestes, e há corpos terrestres. O Senhor está nos explicando que tem glórias diferentes, e nós estamos nessa glória aqui ainda, neste corpo que tem uma glória, que é mortal. Ainda não é o corpo imortal. E há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. E outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aqui na primeira carta aos Coríntios 15, versículo 42, nós entendemos que nós somos tão pequenos no meio desse corpo que já é um corpo de pecado, porque o nosso corpo, se ele fosse perfeito, viveria para sempre, não é este corpo ainda. O nosso próprio corpo é um corpo que vive no mundo de pecado. Nós estamos batizados, mergulhados no pecado, por isso estávamos todos condenados, todos mortos em nossas iniquidades. E o que nós estamos semeando aqui neste corpo, neste mundo, nesta vida, na tua situação, do jeito que tu estás semeando em corrupção, diz a palavra. Não é perfeito. Perfeita é a obra do Senhor, a nossa obra não é perfeita. Nós estamos semeando o corpo em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção, porque é através do sangue do Cordeiro que nos justifica, que nos perdoa, nos lava, nos limpa de todos os pecados. O versículo 43 continua confirmando: semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui a palavra quer dizer que O Senhor preparou as obras, preparou o teu corpo de homem, de mulher, fraco, forte, do jeito que está, na situação que está, o corpo natural, para que depois haja o corpo espiritual. O ladrão na cruz, com aquele corpo, naquele momento, naquela situação, ele semeou e hoje já foi, glórias ao seu Deus, já foi ressuscitado em corpo espiritual. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, e todos seus descendentes, ou seja, nós, fomos feitos almas viventes, mas almas que vivem um tempo neste corpo corruptível. Já o último Adão, que é Cristo, ele é espírito vivificante. Por isso que no último Adão, em Cristo, agora nós temos a vida eterna. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Primeiro o nascimento da carne, depois o nascimento da água e do espírito. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Há uma separação. Quem é da carne é carne, quem é terreno, mas quem é celestial. Por isso, o Senhor Deus é santo, santo, santo, separado. Mas no versículo 49 diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, assim como nós aprendemos as coisas de baixo, agora nós estamos aprendendo as coisas de cima, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ó. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É por isso, irmãos, que nós não somos imortais. A imortalidade pertence somente ao Senhor, mas a partir do momento que fomos salvos, daqui em diante, nós vamos ser revestidos da imortalidade. Ou seja, nós seremos imortais em Cristo. Então, leiam com calma a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e vejam que maravilha. Nós estávamos totalmente no pecado, mergulhados, batizados no pecado, dentro de uma casca, de um paradigma, impossibilitados de sequer imaginar que existe a perfeição, o paraíso, o reino dos céus. Nós estávamos numa glória menor, nós estávamos na glória de Adão, nós estávamos simplesmente na glória terrena. E agora nós não somente sabemos como cremos, e porque cremos, colocamos nossa fé, e porque temos fé, caminhamos nas obras, temos um relacionamento com aquele que é um com o Pai. Apesar de estarmos ainda aqui no terreno, as nossas almas corruptíveis agora serão revestidas de incorruptibilidade. Ou seja, nós que éramos mortais, agora seremos revestidos de imortalidade. Mas como isso, se a palavra diz aqui que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção? Exatamente. Nós temos que deixar de ser carne e sangue, deixar de se preocupar, deixar de se prostrar em desespero para as coisas da carne. Nós temos que olhar para cima, porque nós somos almas revestidas deste corpo carnal que presta serviços ainda para este mundo. Mas as nossas almas, mesmo com tanto sacrifício, porque é um sacrifício olhar para o Senhor Deus, trabalhar para o Senhor Deus, quando nós ainda estamos trabalhando para o mundo, por obrigação por algum tempo. Então as nossas almas não são a carne e sangue, são almas revestidas ainda de corrupção, de carne e sangue. Por isso a palavra diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não podemos agir como se fôssemos somente carne e sangue. Assim nós nos tornamos corruptos como a carne e o sangue são corruptas, são mortais. E a corrupção não pode herdar a incorrupção. Nós somos almas seladas pelo Espírito Santo, lavadas no sangue do Cordeiro, justificadas. Por isso, as nossas almas, apesar de errarem ainda pelo impulso da carne, apesar de estarem presas ainda nessa carne, são almas que serão perfeitas em Cristo. Veremos como Ele é, seremos como Ele é. Não são os nossos corpos que herdarão a incorrupção. Não, são as nossas almas que já estão buscando a face do Senhor e por isso já estão recebendo a todo momento do Espírito Santo, sendo santificadas, sendo elevadas. Por isso, Cristo é a âncora de nossas almas, porque nos conecta diretamente com o Criador. E assim, as nossas almas sendo santificadas, elas têm dentro de si uma semente desta glória. Por isso que, quando nós vamos em oração, não devemos só pedir, devemos conversar com o Criador, e mesmo que não saibamos ainda como conversar, não saibamos como glorificá-lo como ele merece. Fazendo isto, nós estamos semeando nesta corrupção, neste corpo, nesta noção, nesse paradigma, nesse modo que a gente aprendeu, imperfeito. Mesmo assim, nós estamos buscando a face do Senhor, não só para pedir, porque a palavra diz que ao orar nós estamos perante o Criador. Estamos espiritualmente no Santo dos Santos com o Filho. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem e semelhança do Criador através do Filho. Por isso está consumado, porque a obra de salvação é do Cristo. Porque sem Ele nós sequer saberíamos que estamos dentro da carne, se não fosse o Espírito Santo a nos despertar, a nos dar discernimento, a nos consolar, nos guiar, nos dar testemunho de Cristo. Nós não teríamos esta semente de salvação dentro de nós. A semente de salvação é santa, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Por isso a palavra diz que quando semeamos, não semeamos o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Ou seja, o corpo que há de nascer é outro corpo. Muitas pessoas perguntam como é que o Senhor Deus vai recuperar os corpos que sumiram, que viraram pó, caiu no mar, um animal comeu outro, que comeu outro, e aí caíram as pessoas e veio uma baleia e comeu. Não é que seja impossível, mas não é assim. Simplesmente porque este corpo carnal é corruptível e a corrupção não pode herdar a incorrupção. E a palavra mesmo dizendo, no versículo 37, e toda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo que nós estamos trabalhando nesse corpo, mas não é o corpo que há de nascer. Aqui nós estamos trabalhando para ter um pingo de fé, que é uma semente, é como um grão que vai crescer depois e dar frutos no reino dos céus. Então, amados, esse corpo aqui que nós temos é apenas um espaço, apenas um terreno onde nós plantamos a nossa obra, onde nós fazemos algo que vai agradar o Criador, onde nós depositamos a nossa fé no Senhor. Quando a gente morrer, esse corpo não vai. O que que vai subir? O Criador vai ver naquela alma o que que ela fez, qual é a pequena semente, como é que ela depositou fé no Filho. Porque a palavra diz que aquele que crê tem a vida eterna. Mas por que isso? Porque creu no Filho de Deus, que é a glória do unigênito do Pai. Ele é a própria glória. Ora, se ele é a própria glória que vem de eternidade em eternidade, se a pessoa tiver um pingo de fé nele, se conectar nele, imediatamente essa glória passa para essa pessoa. É uma obra tão grande que só se percebe completamente quando nós chegarmos lá na glória e recebermos os corpos glorificados e tudo que o Senhor Deus quer nos conceder. Por isso que a fé sem obras é morta, porque como é que uma pessoa diz que crê no Senhor Jesus, quer ser salva, está tudo bem, vou para o céu, mas ela nem pensa no céu, nem se alegra. Só o pensar no céu já é uma obra, já é fruto do Espírito, e já te traz alegria, já te traz um temperamento diferente. Por isso a fé sem obras é morta. Como é que eu vou crer na grande família para onde eu estou indo, se o meu pensamento é assim só por mim? Como se eu fosse lá para cima e eu tive um sonho. Como se eu fosse lá para cima e ia receber o meu apartamento com as minhas coisas e não tem ninguém lá. Eu tive um sonho desse que não é pecado, mas foi um sonho da carne, né? Um apartamento bonito assim, que eu não tive, né? Mas isso não é a salvação. Pode ser até que a gente receba uma mansão, um apartamento, mas é melhor do que isso. A pessoa diz que crê no Senhor Jesus, diz que está salva, não quer falar de Jesus, não faz obra nenhuma, não se interessa, pelo menos. Acha que vai chegar no céu lá e vai receber o apartamento. E estou bem, estou salvo, essa é a vida. E agora vamos ver o que tem aqui no céu. Sim, é tudo isso e muito mais. Tiago 2, versículos 13 e 14. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. A palavra está dizendo que no dia do julgamento não haverá misericórdia para aquele que não teve misericórdia. Não adianta ficar cheirosinho se tem salário e tem gente morrendo de fome. Tem que fazer alguma coisa, um mínimo. A tua parte são milhões de pessoas. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Eu estou em temor, irmãos. Porque quando eu podia, eu também não dei a minha parte. Tá certo, agora eu não posso e eu quero. Mas é a palavra, está aqui. Em seguida diz, e a misericórdia triunfa do juízo. Quer dizer, quem tiver misericórdia do outro, quem ajudar, quem fizer o bem, vai receber misericórdia e não juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Fé não salva. Por quê? Tem que ser a crença no Senhor Jesus. Então, em seguida, quem crê tem fé no Senhor Jesus. Não é a fé que salva, é a fé no Senhor Jesus. Ou seja, é o Senhor Jesus quem salva. Porque a fé em si não salva, a fé é só a ligação. É o que eu coloquei para vocês, é a conexão. A pessoa que tem fé no Senhor Jesus não é a fé que salva. É a conexão que a pessoa fez para receber a salvação do Senhor Jesus. A fé é como a mangueira não te traz água. Ué, como não traz? Ela conduz a água, ela faz uma ligação. Se não tiver água na fonte, a água não vem. Então, se eu pegar a mangueira e ligar na terra, ligar no fogo, ligar em qualquer outro líquido, a mangueira não vai te trazer água de salvação. Tem que ligar a mangueira na água de salvação. Então, a fé é a ligação, é a mangueira, é a conexão. Por isso, diz aqui, Tiago 2, versículos 13 e 14, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo, a fé não salva. Estão vendo, irmãos, o entendimento? Então, quando se diz que nós cremos no Senhor Jesus, temos a vida eterna, por quê? Crer no Senhor Jesus é se conectar, é ter fé no Senhor Jesus. Ora, se está conectado na água viva, então a água viva vem. Se a água viva vem, essa pessoa tem a vida eterna. Tem tudo o que é da vida eterna. O que, que vai ter na vida eterna? Só sorvete? Nem sei o que, que vai ter lá, mas vai ter só coisa boa. Mas lá estarão os nossos irmãos. Lá estarão aqueles que amam uns aos outros. E se aqui embaixo nós não temos fé nisto, então não poderemos receber isto. É por isso que a salvação não se perde. A obra de salvação foi consumada. O Senhor Jesus, depois de tudo que ele passou, tudo que ele fez por nós, ele declarou, está consumado. Mas nós temos que tão somente aceitar. E aceitar não é dizer sim, aceitar é receber, né? É ter fé, é se conectar nele. Então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando nós vamos na ceia do Senhor, muitas pessoas vão e não se deram por conta ainda. Que tem que examinar, ver, eu sou da fé mesmo? Que fé que eu tenho? Em quem? Quem é meu Salvador? O que ele me pede? É simples. É simples, ele sabe tudo da tua vida. Ele preparou as obras para ti, elas estão na tua frente. Mas tem que ter interesse. Porque vai lá na ceia do Senhor e come o pão e bebe o cálice. Muitos trazendo doutrina de demônios, doutrina do mundo, querem estar presentes no corpo de Cristo por vaidade. E a palavra diz que sim, temos que aceitar a todos, mas que cada um examine-se a si mesmo, porque aquele que come e bebe sem ter fé, né, sem ser digno, come e faz para a própria condenação. A primeira carta aos Coríntios 11, 31 e 32 diz: Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A obra vicária está feita, está consumado. Quando a pessoa morrer, o destino dela já não tem mais julgamento. Por isso que o Espírito Santo, a todo momento, ele nos julga como uma repreensão para que depois nós não sejamos condenados com o mundo. Por isso que está consumado. Porque aquele que crê tem a vida eterna e constantemente o Espírito Santo habita nele. E constantemente ele tem a capacidade de julgar a si mesmo, para que depois não seja condenado com o mundo. Por isso mesmo que o sangue de Jesus tem poder. Não é terá poder, não é mais ou menos, é está consumado, está feito. O Senhor consumou a obra de salvação e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não recebe julgamento. João 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 12, versículos 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então vejam que o nosso Salvador não veio julgar. Nós, com todos os nossos defeitos e falhas, não somos julgados por ele, nós somos justificados quando o aceitamos. Agora, quem não o aceita, ele trouxe a palavra da verdade. Então, essa pessoa será julgada por essa palavra. Então a obra de salvação está consumada. O Senhor Deus dizendo: a obra é esta, aceita quem quiser. O julgamento depois não será julgamento, será uma confirmação do que já foi julgado hoje. Por isso, aquele que crê tem a vida eterna. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é irrepreensível, habita nele. Ora, se a pessoa não crê, o Espírito Santo não habita. Se ela crê, o Espírito Santo habita. Então, esta pessoa, ela tem a orientação do Espírito Santo, que é irrepreensível, que corrige esta pessoa e, por isso, ela não será julgada. Simples assim. Por isso que nós lemos em Mateus 25, versículos 31 ao 36, que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, ou bodes, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Quais dessas obras você pode fazer, irmão? Irmã, o Espírito Santo está me apontando aqui para mim também. Porque quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e separará uns dos outros. Aí acabou. O julgamento é feito agora. Quando o Senhor vier, ele já vem para separar, já foi determinado. Olha, esse aqui é filho, esse aqui não é filho. Vai um para a direita, um para a esquerda. Todo aquele que crê tem a vida eterna. A obra da salvação está consumada. É assim. Aceite ou não aceite. Tem que clamar, tem que orar e pedir, Senhor, me mostra. Mostre para mim as obras que são para a minha alma. O pouquinho que cabe para a minha alma. Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui nós estamos lendo sobre o grande trono branco. Foram abertos livros e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Uma coisa não existe sem a outra. O julgamento acontece segundo as obras. Ou seja, a pessoa está sendo registrada todos os dias. Tudo o que tu faz. Pode ser que o irmão aí, a irmã, assim como eu, por um bom tempo, não entendeu a fé. E ficou sem obras, ficou sem fazer nada. Mas agora que o Espírito Santo toca o teu coração, está justificado, mas corre. Corre o bom combate, a corrida proposta pelo Senhor. Clama, pede, porque tudo que nós fazemos está sendo escrito nos livros. E lá os mortos serão julgados segundo as suas obras. Então, conforme tudo que nós estudamos, todo aquele que crê tem a vida eterna, mas nós estudamos a palavra por quê? Porque nós estamos bebendo da água viva que o Cristo nos dá. E no tempo certo, no momento certo, o Senhor Deus vai te colocar para fazer algo. E os irmãos que já trabalham na obra sempre estão sendo vivificados pela palavra e despertados, sempre sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, não importa se tu já entendias isso ou se vai entender a partir de agora, é importante saber que crer no Senhor Jesus tem que ser um com o Senhor Jesus. Tem que realizar a vontade do Senhor Jesus. Então vale sempre lembrar, né, irmãos? Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem são estes? Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que estão lutando, que estão buscando a face do Senhor. Para nós que cremos, então, nós vamos para o tribunal de Cristo. Tudo o que nós fazemos está sendo registrado para a questão dos galardões, entre tantas outras questões, mas não é julgamento. porque nenhuma condenação há para nós. Esses livros, então, eles estão sendo escritos para diversos fins. Para os que são condenados, eles irão lá para o grande trono branco. Por justiça, eles saberão quais são as más obras que eles fizeram, ou a maldade que fizeram quando deixaram de ajudar aqueles que podiam ajudar. Por isso é um chamado, nós sabemos, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É um chamado. O Senhor chamou e nós seguimos o Senhor. Não é o ingresso na gaveta. É o Salvador, ele veio da eternidade, nos chamou, nós ouvimos. Ora, se ouviu, então segue a Cristo. Claramente é um chamado, nós fomos chamados e agora estamos atendendo à vontade do Senhor. Primeiro nós corremos na carne. Foi o primeiro nascimento. Agora nós corremos espiritualmente, porque fomos chamados pelo Espírito. Por isso, o primeiro nascimento é de baixo e o segundo é de cima. Lembrando um pouco de Romanos 9, versículos de 11 ao 13, só para os irmãos que estudam, quem não estudou, estude esses textos. E aí nós vamos confirmando que é um chamado. O versículo 11 diz: porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Estudem, irmãos, mas aqui claramente o Senhor nos mostra que é um chamado. Valorizemos, portanto, esse chamado. A primeira coisa que pode vir à mente é a questão dos galardões, né? Ah, mas eu estou salvo. Eu nem penso em galardões. Eu, por exemplo, eu não penso em galardões. Eu não consigo. Esse é o meu jeito de ser, eu não consigo. Essa semana mesmo eu assisti o filme Torturado por Cristo, a história de Richard Wurmbrand. Eu não sei pronunciar o nome dele. Não sei se é Richard Wurmbrand. Bom, enfim, o nome do filme é Torturado por Cristo. E ele foi torturado 14 anos, mas não negou o nome do Senhor. Então eu não consigo pensar na questão dos galardões. Não consigo. Se um homem sofreu tanto assim por amor a Cristo, o que sobra para mim? É, sobra o chamado. Para ti também. Nós não temos mérito nenhum. Os pensamentos do nosso Deus são maiores do que os nossos, nós não temos que medir nada, temos que atender ao chamado, porque está certo a questão dos galardões e está certo também não conseguir pensar nisso. Eu não consigo ficar querendo imaginar o que a palavra não revelou. Eu sei que tem galardões, mas o que sobra para mim é aquele homem. Foi torturado todos os dias durante 14 anos e não negou o nome do Senhor. Galardão tem ele, tem Paulo, tem os heróis da fé. Mas eu fui chamado, glórias a Deus. Em Cristo eu tenho vida eterna. Então, se eu sei que estou salvo, não estou nem interessado, não é que não esteja interessado nos galardões. Não consigo, na minha humildade, nem pensar nisso. Mas eu sei que fui chamado. E há mistérios na fé, você só vai saber. Tu só vais saber se está salvo ou está salvo se estiveres caminhando com Cristo. Não é dizer que aceitou e ponto final. Nós sabemos que a salvação não depende das obras, mas é um nascimento, é uma conversão. Agora nós saímos da carne e estamos nascendo da água e do Espírito. Não depende de nós, porque na carne também não dependia de nós. O que um neném vai fazer? Ele está nascendo da carne. Nós também não podemos fazer nada, estamos nascendo da água do Espírito, é uma força imensa. A única coisa que depende de nós é a decisão de realmente aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, nós colocamos a nossa fé totalmente no Salvador, para sermos guiados pelo Salvador, pelo Espírito Santo enviado dele mesmo. Do Pai e do Filho. É mais do que instinto, não é como o nascimento da carne, onde aquela corrida de espermatozoides, tudo aquilo é força, é instinto, é divino, mas uma explicação simples que é coisa da carne, é instinto. Mas não exige técnica. Aqui na carne, para vencer na vida, tem técnicas, tem coach disso, coach daquilo, não. É simplesmente atender ao chamado, aclamar, orar e pedir, Senhor, teu primeiro mandamento é amar a ti. E o segundo maior mandamento é amar o meu semelhante. O que eu faço? Qual é a minha parte? Não é só pedir, pedir, pedir. É conversar com o Senhor. Senhor, eu não sei o que eu posso fazer. É buscar em oração o benefício do teu semelhante, ainda que tu não veja saída para nada e não possa fazer nada. É todos os dias pedir por eles. Se preocupar. Romanos 8, versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse texto maravilhoso, ele diz que o Senhor nos conheceu antes, por isso ele nos chamou. Só que a ordem é essa: ele nos conheceu. Em algum momento ele olhou para a tua alma. Meu testemunho eu dei para vocês que a vida inteira o Senhor Deus esteve presente, vendo. O Espírito Santo me revelou vários momentos em que o Senhor Deus estava me olhando. Ele conhece as almas. Então, o Senhor que nos conheceu, em algum momento ele nos predestinou, ele começou a guiar a tua alma. Olha, tu nem sabe, mas eu estou te guiando, porque eu já conheço, eu sei que tu é uma alma boa, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. O Senhor Deus, conhecendo cada alma, ele sabe qual é a alma que podia ser salva. Ele predestinou, ele guiou para ser. Para chegar no dia em que essa alma fosse verdadeiramente aceitar o filho dele, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É a obra redentora. Na realidade, é uma obra muito maior. É o grande oleiro, desde Adão e Eva, a colheita, fazendo seus filhos, a família no céu. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então, o Senhor conheceu lá atrás a tua alma, foi te guiando até o dia que tu aceitaste o Senhor Jesus. Aí, em Cristo, tu já és filho, tu já és filha de Deus. E a partir desse momento, ele te chama. Olha, agora que tá salvo, ele está chamando. Vamos seguir junto agora nessa obra. Somos nós todos irmãos, amando uns aos outros. Vamos fazer, se o Senhor me disse hoje que eu posso fazer uma coisa lá que vai salvar a alma de um, eu faço. E aos que chamou, a estes também justificou. O Senhor vê que nós estamos pecando. Uns porque estão demais, mas eu estou falando dos que estão salvos. Quem crê está salvo. Se o Senhor diz que está salvo, não vou julgar, está salvo. Então, não estou olhando para o pecado, eu estou olhando para a situação daquele que está salvo, aquele que o Senhor Deus conheceu, guiou, predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. E se ele fez isso, depois ele chamou, olha, é hora de fazer a obra. Então cada um está fazendo a obra. E depois que ele chamou, ele justificou. Por quê? Porque por mais que a gente faça a obra não é nossa. São obras que ele preparou para nós. Então, mesmo esses irmãos que estão fazendo tumulto, estão salvos, mas estão apurando a vinda do Senhor. Estão fazendo tumulto, já chego a olhar e uma vez eu pensei assim, irmão, tu tá arrumando problema para nós todos, tá gritando aí na rua de um jeito que ninguém entende. Mas como é que eu vou condenar um irmão nosso se o Senhor Deus colocou ele ali daquele jeito? Mesmo que ele fosse perfumado, falando bonitinho e tudo, um dia o mundo vai arrumar um jeito de condenar todos os cristãos. Por quê? Aqueles que o Senhor chamou, ele justificou, por mais que aquele irmão erre misericórdia. Se a palavra diz que ele está salvo, está Está justificado. Está justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele está predestinado, ele está guiado nos trilhos da salvação. E no final, aos que justificou, a estes também glorificou. Maravilhoso, irmãos. Romanos 8, 29 e 30. O Senhor chamou, lá atrás ele conheceu primeiro. O Senhor observou as almas. Nós somos uma obra tão grande que o Senhor Deus se deu ao prazer de observar, de ver quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Então ele conheceu primeiro, aí ele predestinou: esse aqui vai, ó, tá, esse aqui vai para a salvação. Eu sou o Senhor, eu sei que essa alma, vou fazer isso para ela, vou enviar mensagem, sinal, anjo, seja o que for. Eu vou guiar essa alma, para que essa alma vai ser meu filho, minha filha. Eu já vi que essa alma aqui é do bem, já fizeram tudo com ela e ela, o jeito como ela. Só que ela não conhece meu filho ainda. Então o Senhor conheceu a alma primeiro. A alma não somos nós que conhecemos o Criador primeiro. Ele que nos conheceu primeiro. E aí ele nos guia através dessa confusão no mundo. Muito antes, quando nós éramos inimigos do Senhor, diz a palavra, ele já tinha enviado o Filho para nos salvar. Já estava nos planos dele antes da fundação do mundo. E aí então, a todos nós, o Senhor predestinou para a salvação e depois nos chamou. E porque ele nos chamou e nós atendemos, então, por mais que a gente erre, ele nos justificou. E a palavra diz que aos que justificou, a estes também glorificou. A palavra não está dizendo glorificará. Está dizendo mais uma vez que já glorificou. Nós estamos glorificados em Cristo Jesus. Por isso, volto a repetir em João 17, o Senhor Jesus, ele diz que toda a glória que ele recebeu, ele colocou sobre nós. E vários textos dizendo isso. Por isso, eu iniciei a pregação mais uma vez com Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já nos abençoou. Não é nos abençoará, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como que é isso? E a questão dos galardões, quer dizer que todo mundo recebeu tudo? É verdade. Porque mesmo quem não recebeu o galardão tem a vida eterna. De todos os salvos, pelo menos uma coroa, todos têm a coroa da vida eterna. Tem a eternidade, isso significa todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha aí, para quem tem dúvida, vários pontos da palavra mostram que nós vamos morar no céu. São bênçãos espirituais, onde? Nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, amados irmãos, o Senhor Jesus, quando esteve nesta terra em carne, como uma última afronta, ainda tomou o vinagre que lhe foi oferecido. E aí então disse: está consumado. Nós, a sua semelhança, sofremos também as aflições deste mundo. Hebreus 12 nos aconselha: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé no nosso Salvador. Apocalipse 21, versículos 3 ao 7. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito.